Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje vamos falar de Papai do Chão. Nossa! Eu aprendi com o Will esse negócio de Papai do Chão. Nem sabe, mas eu ia falar isso também. Eu tipo, perdi meu Papai do Chão. Aqui é o Raul e hoje vamos falar de Dragon Ball. Dragon Ball. Sata. Aqui é o Vinícius Hidalgo e, cara, hoje esse tema vai ser sombrio. Vai ser louco hoje. Ou não, né? Porque a galera que vai falar de satanismo... Sempre vem com tentando deixar mó trevoso e acaba não passando informação nenhuma e confunde mais do que, né? Ou, tipo, no fim das contas você vê que é uma parada filosófica foda e, tipo, caralho, não era só isso. Exatamente. Não era só, tipo, destruição e chifres, tá ligado? E sangue, foda, né? Tudo é sangue. Metal! Heavy metal, tá ligado? Satanismo, é sangue de virgem, bode preto e heavy metal, tá ligado? É o Black Philip, rapaz. Sendo o Black Philip. Eu me lembro que eu ia falar, o Black Bode. Black Bode. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para falar um pouquinho sobre satanismo, olha aí. Até a palavra é bizarra de falar, né, cara? Pois é. Mas... Você nunca espera que você vai ouvir um podcast. Hoje nós vamos falar sobre satanismo. Aí, raio, tá ligado? Os caras chegam tudo felizes, né, apresentando. Bom, vamos falar um pouco das origens dessa parada. O que que é isso? Quais são as vertentes? O que que é o real satanismo? Real, entre aspas, né? O que que é isso de fato? Porque a gente é construído socialmente por várias paradas que apontam direções pra gente. Não só pra gente caminhar, quanto direções pro nosso próprio pensamento, né? A maneira como a gente vê o mundo. E a gente é muito influenciado pela igreja e pelo cristianismo de um modo geral. A gente acaba colocando isso como uma coisa ruim, né? Putz, isso aí é ruim, não se fala. A própria palavra, ela traz uma coisa negativa. Mas aí quando você vai pesquisar a fundo, vai entender um pouco, você fala que tem muito mais a ver com o ser humano do que com qualquer entidade sobrenatural, divina. Com certeza. Vamos começar falando um pouquinho aqui das origens do satanismo, né? Essa palavra, nossa. E aqui quando a gente fala de origens, a gente vai falar um pouco daquela coisa medieval de fato, né? E aqui sim entra muito daquilo que vocês que estão ouvindo veem nos filmes, né? Ritual bizarro, sacrifício de virgens, aquela coisa toda que mexe muito com o esquema da bruxaria que existiu aí durante toda a parte medieval da história do mundo, né? O medievo lá, que a bruxaria acabava englobando outras religiões, como o pessoal de religiões pagãs de modo geral, né? Que acabavam entrando nesse negócio como bruxo. Qualquer religião que não fosse cristã, na verdade, era pagã, né? Se chamavam de bruxaria tudo aquilo que era heresia, né? E lá tinha realmente a galera que, porra, sacrificava, fazia uns rituais próprios da religião, ou simplesmente para fazer uma coisa que o satanismo moderno faz muito, para contrariar aquele dogma, né? Contrariar aquelas regras que a igreja tentava impor sobre todo mundo ali. Isso, cara, uma questão fortíssima dessa parada de, tipo, do satanismo. E na verdade, tipo, de várias outras crenças não cristãs, tá ligado? Até pode até dizer, tipo, não católicas, tá ligado? De uma forma assim. É desse caráter, vamos dizer assim, rebelde. Contra a cultura, tá ligado? Contra a cultura é até um termo meio mais novo, tá ligado? Sim. Mas tipo, de rebeldia, ou de tipo, de ir contra uma parada que era muito, muito feio, que fazia as coisas se fecharem demais, tá ligado? Sim. Onde tipo, você não conseguia, você não podia fazer um rito para alguma coisa que era simples pra você antes, sei lá. Não, hoje eu vou sacrificar um bode. Vamos colocar aí um bode. Não sei por que estou escolhendo esse animal. Vamos sacrificar um bode para que uma entidade, um deus X que não está na igreja, para que ele me ajude de alguma forma, sabe? E isso para um povo que era sumariamente católico cristão, eram, aí vem aquela questão da heresia toda e tipo, não, isso tá errado. E aí, sim, uma coisa que a igreja fazia muito era demonizar. Tipo, existia uma entidade, uma coisa, e não é dos preceitos de Deus, então ele vira automaticamente um demônio. E nisso, a lista de demônios foi crescendo e fica enorme, enorme. Mais, sim, do que santos até, eu imagino. Com certeza. E antes, tipo... É, antes mesmo, tipo, satanismo se tornar satanismo, na verdade é que foi o que você falou também, né? Tipo, toda crença que é contra o Deus maior, assim por se dizer, é acreditar como satanismo. Por exemplo, quem... É, acreditava ou fazia crença, né, adoração a Hades, por exemplo, que é o deus do inferno, ou o deus egípcio Sete, que é o deus é considerado o deus diabo, sabe? Tudo que hoje em dia que eles falam, há várias formas do diabo, né, tipo o deus Moloque, o deus Sumerenki, o titã Prometeu, que foi o que deu fogo para os humanos, todo aquele que ele é contra ou antagonista de deus, né, ou de vários os deuses principais da mitologia ou da religião que é seguida, é considerado satanismo, né? Que eu antigamente não chamava satanismo, porque, né, não era o nome Satã. E depois, um tempo mais moderno, que foi criando essa imagem do Satã, né? Eu acho que entra até com um contexto maior, assim, sabe, Raul? Tipo, pra igreja que a gente fala aqui, cristianismo de um modo geral, né? Por conta desse dogma de ser a única religião verdadeira e etc. Nem precisava ser o deus grego que tinha uma relação com o Muro dos Mortos. Podia ser qualquer deus grego, qualquer deus nórdico, qualquer outro deus pagão que a gente nem sabe... Porque as fontes, os documentos, as coisas foram queimadas ou foram combatidas, né, a ferro e fogo ali pela igreja. Podia ser qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que a galera adora de qualquer religião que não seja o nosso Deus, o cristão, não sei o quê, é uma coisa do demônio. E a própria palavra demonizar já implica isso. Demonizar não é algo relacionado ao demônio. Demonizar é transformar qualquer coisa em algo relacionado ao demônio. Tá ligado? Tipo, tem gente. Hoje. Diga. Hoje que é conhecido como sensacionalismo, né? É isso aí. Porque, boa, boa. É, porque sempre foi isso, né? Sempre foi uma parada sensacionalista em cima das outras religiões. E lógico, existem religiões muito bizarras, de rituais muito bizarros. Como, por exemplo, sacrificar seres humanos, e principalmente aqui na Idade Média, né? Que é quando a gente tá falando desse satanismo mais medieval, não sei o que, tinha realmente o negócio de sacrificar virgens. É mitologia nórdica, né, cara? Lá na religião dos nórdicos, tinha sacrifícios humanos uma vez por ano para você regar lá a colheita com o sangue do escravo morto, do cara que você capturou em batalha, qualquer coisa assim e tal. E isso, visto pelos olhos da igreja, era uma parada meio bizarra, mas foi como eu falei com vocês também, tá falando com a Kel. Se você olhar os rituais da igreja mesmo, do cristianismo, muito medieval, muito precoce, tinha coisas muito semelhantes. Se você pega e lê Velho Testamento, o nego matava lá a cabra em cima de um palquinho lá, em cima de uma, como é que chama? Uma mesa, né, de ritual mesmo, e ali, dali comiam a carne, bebiam o sangue, e tem toda uma questão de fé por trás. E aí, lógico, a igreja foi se modernizando e as coisas foram ficando mais tranquilas, mais tênues, né? Hoje a galera bebe vinho e come a hóstia, e ela tá se adaptando cada vez mais. O negócio da camisinha já tá praticamente abolido, né? Agora a igreja, até o padre, o papa, né? O papa aí falou que o negócio de casamento gay vai ter que ser revisto, porque não vai dar pra ficar proibindo isso pra sempre. Então a própria religião vai mudando, mas eles não aceitam, né? E não entendem que outras religiões tenham rituais diferentes, como o candomblé, outros assim que fazem sacrifícios, oferendas, né? Você oferece aquela parada ali e tal, e eles acham aquilo, nossa, a coisa mais bizarra do mundo. Mas se você assistir um ritual de uma missa, também é bizarro, né? O cara fica lá na frente, aí levanta uma taça pro céu, aí fala uns bagulhos, tipo, se você olhar, são rituais. Não difere muito uma coisa da outra, né? É uma coisa muito mais de fé do que de ser bizarro ou não. Tanto que, por exemplo, os evangélicos, assim, os protestantes, né, no caso, acho que dá pra ir até antes do evangélico em si. O protestante, ele tirou muito dessa parte ritualística, sabe? Porque eles já queriam estar ainda mais longe dessa parada, assim, do ritual, sabe? A questão, sim, do rito, eu acho que tiver como, sabe, o nome forte, tá ligado? Se você chega assim e fala ritual, já vem na mente, assim, tipo, um altar, sangue derramado e pescoço sendo cortado, enchendo um cálice de sangue. O nome ritual, ele vem carregado disso. E se você pensar, aí como o Febrini tava falando, que a igreja ela tem muito dessa questão ritualística de... Aí tem o cálice do vinho, toda aquela sorte de imagens. Cara... A igreja, ela é repleta de anjos e o corpo morto de Cristo, cruz e não sei o quê, que são símbolos. E o símbolo, ele é uma parte importantíssima do ritual em si. Tem aquela questão do... De toda a religião, incenso, né? De toda a religião, né? Tem um incenso que eles vão passando... pra ir, tipo, defumando o lugar com aquelas ervas especiais. Aspensório, né? Coisa assim. Isso, aspensório, isso. Aí tem tudo isso. Isso é muita questão de ritual. E a gente sabe que a Igreja Católica, ela pegou muita coisa de várias outras religiões. Sim. Porque o cristianismo arcaico, né? Ele era de um jeito, e aí ele foi pegando... Coisas que ele julgava sendo, que assim, vamos dizer assim, coisas populares de outras religiões, de outros cultos, vamos dizer assim, e integrando neles, aí moldando de uma forma mais, pra dizer assim, mais original, e aí a gente não vê, não, isso aqui é católico, mas não sabe que... Num pano, se você voltar muito pra trás, aquilo ali não tinha nada a ver com o catolicismo em si, sabe? Isso é muito engraçado também, de como eles vão amalgamando tudo. E tem coisas que ele olha, isso aqui não, isso aqui tira, isso aqui vai pra lista negra. É interpretativo, da definição, né, cara? Demais. Tipo, tanto que uma das afirmações mais conhecidas ever é que, tipo, na Idade Média, o demônio era muito mais adorado, não sei o quê, do que o satanismo moderno, que a gente vai falar posteriormente. Mas se você parar pra pensar, não é que a galera na Idade Média tava adorando Satã muito mais do que hoje. É que a galera na Idade Média tava adorando a religião deles. A porra da igreja, olha que frase maravilhosa, a porra da igreja. A igreja é que tava achando aquilo satanismo. É que tava achando aquilo, por as perseguições ali da Idade Média, Inquisição, vai vindo mais pra cá. Eles chamavam de perseguição aos satanistas. E quando eles falam satanistas, eles englobavam qualquer coisa, cara. Tinham algumas tribos da Europa lá, de remanescentes de povos celtas, bretões e o cacete. Até da Gália mesmo. Descendentes de religiões mega antigas, que tipo... Os druidas. Mas tipo, eu falo mais dos remanescentes, que tipo assim, os remanescentes dos druidas, daquelas religiões mais arcaicas, muitas vezes os caras tinham uma aldeia, e naquela aldeia tinha uma religião específica, e aquela religião não existia em nenhum outro lugar do mundo, cara. Isso era muito maneiro de você perceber, cara, como o ser humano tem fé, né? E como a fé ela é distinta, como existem muitas religiões. E aí, tipo, só naquela aldeia tem um filme muito bizarro de um cara que vai pra uma aldeia. É com aquele cara que fez o Boromir. Lembra o nome dele? Qual é o nome dele? Chambin. É o morto. É o cara morto que morre. Ele vai pra uma aldeia lá, não sei na onde, e lá tem uma mina que faz bruxaria. E ele é da galera da igreja e tal, meio que um esquema de inquisição. E eles chegam lá nessa aldeia e botam pra ferrar, e a mina faz uns feitiços, uns encantos, uns rituais da religião dela. E aí no final o cara tava doente, né? Esse maluco tava doente e ele foi pra lá pra levar a peste negra, a doença lá, pra poder matar todo mundo. E matou, o nego se fudeu e acabou aquela religião e sumiu e desapareceu. E eu fico pensando, porra, apesar de ser um filme, isso aconteceu muito na história. Por conta dessa coisa interpretativa, né? Sei lá, os bretões lá, a galera da Inglaterra, eles pegavam um crânio de texugo e colocavam na porta, pra aquilo trazer sorte. Os próprios nórdicos, né, cara? Eles pegavam, arrancavam a cabeça de gado, penduravam assim em cima assim da porta, assim, ó, naquela parte mais alta, pra trazer boas... sei lá, boa colheita, ou sorte, ou um frio mais ameno, coisa assim. E a igreja olhou aquilo e falou, bom, isso aqui não tá aqui no meu livro, não faz parte do que a gente acredita, logo, é coisa do diabo. Que se você parar pra pensar, o diabo por si só já é uma coisa que Deus criou, né? Então se algo é do diabo, logo... Tem a ver com Deus também. Aqui está meu dedo. Quebre meu dedo com a força da tua mente. Quebre meu dedo. Não vou te quebrar. Não vou te quebrar porque não és o filho do capeta. Não vou te quebrar. Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. Muita coisa também é dessa, da, da questão da distorção do ser humano, vamos dizer assim. Porque se você parar pra pensar, em toda a religião cristã, não existe nada que... da questão de adoração que seja, tipo, distorcido. Sempre há um santo, que é um homem, ou uma mulher, a figura de Jesus, que é um homem e tal. Mas quem é o inimigo, né? Quem é o opositor nessa história? É aquele que é distorcido, aquele que... Ele era um ser perfeito, né? Vamos dizer, pegar a história, né? Lúcifer. E aí ele caiu e tem essa questão da transformação, né? Em que ele virou uma criatura, um monstro, sabe? Vamos dizer assim, aí no Satã que a gente conhece, chifre, casco de bode e tal. A igreja via um povo fazendo um ritual. E tinha lá uma estátua de um deus que ele não era um homem, tinha uma cabeça de um animal, um casco, e sei lá, podia até ser um ser andrógino e tal, coisa assim. É essa distorção do homem que era uma heresia para a igreja também, sabe? Tanto Sim. que o Satanás, como a gente conhece hoje, que é o casco de bode, e chifre e tal, pele vermelha, vem do deus Pan, que é grego, vem do sátiro. Eles pegaram de toda essa... eles transformaram aquela identidade no não, esse é o nosso adversário. Pode ver essa imagem aqui, porque às vezes até é mais fácil você mostrar uma imagem e dizer, isso aqui é o mal, sabe? Você com como é o nome? Uma prova não, é com... Pô, esqueci como o... Com a evidência. Né? Você com a evidência, com argumento. Assim, olha, isso aqui é o mal. Esse monstro com chifre na cabeça, pele vermelha, casco de bode. Isso aqui, ó, essa distorção não é aceita por Deus, por Jesus e pela Santíssima Sim. Trindade. É até engraçado você ver essa imagem que eles criaram, né, do Lúcifer. Que, tipo, não tem nada a ver. Ele simplesmente... É da mesma forma que muita gente não sabe como que é realmente a forma de Jesus Cristo, né? Que tem religião que cada um forma de um jeito, né? Dentro do cristianismo. O Lúcifer também, né? Do começo, sempre diz que ele era um dos maiores anjos, assim, mais próximos de Deus. E ele era também um dos mais belos. E aí ele fez a traição e foi jogado, né, na Terra, ou no inferno, né? Mas muita gente acredita que, na verdade, a Terra já é o inferno, já que ele é jogado pra baixo. E aí, eles criaram essa forma, tipo, pegando esses exemplos que você falou, né, do Pan, até pegar da mitologia egípcia, que tem muito, a maioria dos deuses são de forma... Isso, corpo de homem, né? E cabeça, corpo de homem e cabeça de animal. Porque tem essa questão do monstro, né, tipo... Pra você não pode ter medo de alguém que é uma pessoa bela, né? Você tem que ter medo de alguém que tem a forma de um bestial. E sempre e quando essa criatura é bela, eles falam que ela tá te enganando, né? Tipo, tem muitas partes e passagens e textos e filmes onde o diabo se apresenta com uma forma bela e é sempre pra enganar, né? Então, isso aqui é feio e quando é bonito, na verdade, tá te enganando. Exato, e tem essa coisa também de mostrar, né? Tipo, a ilusão. Que o diabo faz com você, inclusive no Gênesis, né? Que é da criação, que é a forma da cobra que foi que influenciou lá no Éden, né? Influenciou a Eva a comer a maçã. Sendo que, na verdade, já existia, bem antes na religião, antes da religião cristã, de uma cobra que fazia praticamente a mesma coisa, sabe? Sim. E aí, então, ele pega todas essas ligações de seres bestiais, que muitas vezes vários demônios de outra religião, principalmente da Suméria, que eles pegam e colocam isso daí e falam, ah, essa forma aí é do demônio. E Exato. Às vezes não é, né? Ninguém Sim. sabe a forma real. Exato. E quando o satanismo medieval chegou, ele chegou pra contrapor isso, né? A galera fazia os seus rituais, e aí quando o nego queria proibir ou coisa do gênero, ele falava, ah, meu irmão, agora que eu vou botar pra fuder mesmo. Agora eu vou fazer umas paradas aqui que ninguém vai acreditar. Então, tinha muita coisa bizarra mesmo, assim. Tinha rituais onde o cara arrancava pele de pessoas e vestia como se fosse um corpo, sabe? Como se fosse uma capa, né? Isso tem muito no Crônicas de Arthur lá, falando sobre rituais assim, coisas que eram realmente pra chocar. tinham as paradas da religião, mas tinham, lógico, as coisas pra chocar o cara que tá querendo proibir putaria. Você. É, a putaria mesmo. E aí, putaria. E a igreja tinha também isso, orgia, né? Sim, é coisa de sexo também. E a igreja foi jogando tudo no mesmo saco. Tudo no mesmo saco, tudo no mesmo saco. E aí chegou num momento da história onde a galera se separou em dois sacos, né? Aqui tá a galera do bem e o resto é satanismo, é coisa do diabo. É coisa ruim. Sim. Esse é tudo que acontece na vida do cara que ele tem uma fé maluca, assim. Se é coisa boa, foi Deus. Se é coisa ruim, foi o diabo. Acabou. Tipo, Deus nunca faz ruim pra ninguém e o diabo nunca faz bem pra ninguém, sabe? É sempre assim. É bem monocromático. Tipo, preto e branco. E isso é a melhor desculpa que tem, cara. Porque até pra você fazer uma pregação e dizer assim... Não, mas eu fiz coisa errada. Não foi você que fez errado. Foi o diabo que já tentou, sabe? Como se tirasse... Ou então a própria pessoa fala, não, eu não fui eu que fiz isso. Foi a mão do diabo, tá ligado? É, não fui eu que fiz isso, foi a mão do diabo que... Pesou que controlou sobre a mim, minha. Tal, que pesou sobre mim. Aí é muito bizarro isso. Sim, isso aí também já é logo uma estratégia pra pessoa se enfiar ainda mais na igreja, né? O cara chega e faz uma puta cagada da porra, o cara, não foi você, foi o diabo, vem aqui que você vai se livrar, e aí a pessoa vai ficando naquilo, e o satanismo vem com essa coisa de oposição sempre, porque o próprio nome, né, acho que Satanás é opositor, não é uma coisa assim? Isso, Satanás que vem do... opositor, né? Assim, essa questão da origem, da etimologia, ela é bem complicada, né? Até porque todos esses textos, questão de aramaico, hebraico, o árabe, muito antigo, era a questão do normal, né? de catalogar, não era... Ninguém pensava em que, então, eu vou deixar esse pergaminho aqui pra galera lá de 2000 anos à frente achar. Sim. Não, ninguém tava fazendo isso, ninguém tava tão preocupado com tão longe. Mas aí fica, nas pesquisas, né, que foi feito... tem o Shaitan, que é um termo em árabe, e as versões dele em aramaico, em hebraico antigo, eles têm todo esse significado parecido, que é adversário, hostil, opositor, sabe? É muito da questão de não é o mal, sabe? Não é bem, não é, ele não, uma coisa que foi muito pesquisada é isso, que a variação que veio desse nome não é da questão, não, é o mal. Você pode transformar, você pode traduzir Satanás pro mal, tá ligado? O malevo, não. É sempre a questão do adversário que vai contra, ou a oposição, sabe? É muito disso. E aí vem esse termo Shaitan, e daí meio que vem aquele velho, a modificação com os anos, e Shaitan, né? Satan, sabe? Satan, satanismo, Satanás. Exato, né? E aí, de toda essa parada, lógico, ao longo da história existiram muitas seitas, muitos grupos secretos ou não e etc. Não vai dar pra gente falar todos aqui, é impossível, né? A gente vai falar das principais ramificações depois do LaVey. Mas até a gente começar a falar do LaVey, é importante a gente falar que desde lá daquela coisa medieval bizarra, onde era até mesmo uma provocação à igreja, né? A galera fazia muita coisa pra provocar mesmo, pra chocar. A coisa também foi se moldando, também foi mudando, né? E aí, lógico, o mundo vai evoluindo, vão existindo leis, regras, o mundo vai ficando cada vez mais policiado, cada vez mais político. Então, começou a se tornar muito difícil você fazer certos tipos de rituais. Tanto nessas religiões africanas, japonesas, o que for, qualquer lugar do planeta, quanto o próprio cristianismo, que foi mudando também, né? Você tem passagens na Bíblia lá, pô, de Velho Testamento, Novo Testamento, onde Deus pede pro cara sacrificar o próprio filho. E aí o cara vai lá sacrificar e ele fala, não precisa não, era só um teste, não sei o quê. Mas... Quando chega na hora... Exato. Não. Mas aí você vê, né, cara, isso com certeza acontecia. Isso acontecia em várias religiões, não só no cristianismo arcaico, mega arcaico que a gente tá falando, como até em religiões aqui do Brasil mesmo, os índios, né? Tinham sacrifícios, tem a questão do canibalismo, tem a questão da doença, né? A criança que nascia meio doente. Em Esparta mesmo, tem um pouco a ver com religião, aquele negócio de jogar a criança fora. Tem a questão militar, que pesa muito, mas tem também a questão religiosa, o culto ao corpo, né? Que o corpo dos espartanos tinha que ser um reflexo de Apolo. E se tivesse alguém ali que fosse feio, seria uma ofensa para Apolo e etc. Então tudo teve isso. E lógico, voltando aqui no que a gente está falando do satanismo, ele foi mudando também e ele foi ficando um pouco mais brando, até que ele mudou tanto que a gente entra aqui no satanismo de LaVey, que é lá em 1966, damos um pulo gigantesco aí para a modernidade, porque é o satanismo que a gente conhece hoje, né? Foi o LaVey lá que fundou toda essa parada, que veio com símbolos, com rituais, com uma espécie de regra, com mandamentos, com a Bíblia, né? A Bíblia satânica veio sendo lançada, não sei o quê. Que tipo, acho que no ano que lançaram a Bíblia satânica, ela foi a mais vendida, né? A Bíblia acho que é o livro que vende mais por ano, mas no ano que lançou a Bíblia satânica, ela vendeu mais do que a outra Bíblia normal. É muito louco isso, velho. A questão de LaVey, do satanismo de LaVey, é justamente ele ter pego toda aquela parte filosófica do ele, imagino que, tipo, ele fez todo um estudo desse pessoal que era até oprimido pelas suas crenças, e pegar toda a questão de Satanás, da representação dele, né, e do que ele representava em contracultura, em rebeldia, e aí ele fez daí esse ele fez crescer essa nova temática, vamos dizer assim, né, do satanismo dele, que não é que ele vai fazer a adoração daquele monstro de chifre que reina no fogo, sabe? Não, ele vai fazer justamente daquela parte que a gente conhece do Satanás, assim, que é da questão do ego, de indulgência, né? Que tinha uma questão que ele odiava na igreja, vamos dizer assim, que era a abstinência, sabe? De você de ser tudo contido. Muita coisa da igreja, não, tem que ser contido, o sexo, a comida, o eu, sabe? A sua personalidade tem que ser contida. Sim. E aí isso no satanismo de LaVey era totalmente o contrário. Você tinha que buscar o seu autoconhecimento, o seu ego tinha que ser lá em cima, assim, você tem que crescer também, não a abstinência, mas com um respeito também. Sim, que até nas regras satânicas tem essa questão do respeito, sabe? E se não houver respeito, você pode destruir. Exato. E tipo, quando você vai estudar o LaVey a fundo, o satanismo do LaVey, você percebe que ele usou muito mais a parada satanismo pra falar sobre oposição do que pra falar sobre diabo. Isso. Né? Porque, tipo, tá legal, isso, né? Isso. É, porque tipo, a igreja tem as suas normas e as suas regras. E ele pensava assim, não, eu quero criar uma coisa que seja oposta a isso. Quem é oposto à igreja? O diabo, o Satanás. Então ele começou a chamar. Mas se você for ver mesmo, é uma filosofia de vida, tem uma coisa muito mais assim de tipo, meu, olha mais pra você do que pro outro. Tem algumas coisas que pra galera que tá aí no mundo, né, pregando bem, não sei o quê, que a gente tá embebido aí nesse mundo cristão, é meio estranho. O cara fala, puta, mas como assim olha mais pra mim do que pro outro? Só que ao mesmo tempo tem gente que sofre pra caralho por olhar mais pro outro do que pra si próprio, acaba não cuidando, né, do próprio eu, fica toda bagaçada, não só a aparência, mas por dentro, enquanto tá tentando fazer esse bem pro outro sem parar loucamente, né? Então ele traz muito mais isso de ser uma oposição a essas normas que entra nisso que o Yuri falou. Aqui está meu dedo. Quebre meu dedo com a força da tua mente. Quebre meu dedo. Não vou quebrar. Oh, não vou quebrar. Não vou quebrar porque não és o filho do capeta. Não vou quebrar. Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. É legal que, tipo, o LaVey, ele se influenciou muito do Aleister Crowley, né? Que foi um filósofo e também um ocultista. E aí ele pega muito essa coisa que você falou aí, que é muito mais filosofia. Que, diferente do satanismo teísta, que acredita que o diabo realmente é uma deidade, como no cristianismo normal, ele realmente existe, e acredita em vários demônios e tal, o do LaVey, na verdade, é totalmente diferente. Ele pega muito mais a questão mais filosófica, que, na verdade, a gente é o nosso próprio Deus. Sim. Né? E a gente tem que ser o que... O tipo, não é a imagem da gente. Praticamente, pode-se dizer que ele é o cristão agnóstico, né? Que é o cristão agnóstico, não acredita em Deus, tipo, como se fosse uma deidade, né? Acredita como é uma filosofia ateísta, um espírito, né? Tanto que, tipo, dentro da religião aí, né, dentro da seita aí, chame como quiser, do LaVey aí, desse satanismo, tem muita gente que não acredita. É ateu foda, ele mesmo, né? Magiava muito isso aí. É o famoso ateu satanista. Exatamente, né? Que não faz sentido nenhum. E aí, tipo, reforça o nome, né? Reforça que ele só pegou esse nome pra fazer um contraponto ao que a galera tava passando. Mas não que fosse... E a igreja, pra ela, é interessante pintar que ele tá adorando o demônio. Porque tudo que é oposto pra igreja, ela não compreende. Ela não consegue falar assim, ah, não, essa galera é de outra religião, beleza. Não, eles falam assim, ele é de outra religião, beleza, mas ele vai pro inferno. É basicamente isso, tá ligado? Fingir que tá aceitando a religião do outro, quando na verdade você não tá, né? Isso, porque, a maioria das pessoas vê a questão de Lúcifer, do Satanás, do demônio em si, só a característica ruim, sabe? Sim. Que foi tudo imposto e tal pela igreja durante todos esses anos, já que se não é da igreja, então é contra ela. Sabe, é muito fácil você pintar isso e sabe, pra você é uma pessoa normal olhar assim e aí, vai com o que é bom ou com o que é ruim, mas sem você saber que aquela questão que eles estão colocando, não, isso aqui é ruim, e você olha assim, não, então se é ruim, eu não vou querer, de jeito nenhum, eu não vou querer nem olhar, e aí você perde de pesquisar, de saber que ali dentro tem uma filosofia e que tá todo mundo lá, gente. A gente não é ruim. A gente só pensa de uma maneira diferente, sabe? É só isso. Sim, com certeza. Mas é foda porque, em primeiro lugar, quando você vai pesquisar sobre satanismo, você se depara com coisas muito bobas. Porque entra duas paradas aí. Primeiro, a igreja pintando como se fosse algo do diabo, não sei o que, aquela parada. E, mano, se você for a fundo mesmo, como a gente foi aqui na pesquisa, você vê que tem gente que nem acredita em diabo nem nada. É como isso que o Raul falou. É mais aquela parada, meu, o Deus, o diabo, o que seja, ele é você. E eu não sou satanista, não me considero, mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que, meu, se tá fazendo bem ou se tá fazendo mal, é muito mais culpa do ser humano, da natureza humana, das ações humanas, do que de Deus ou de diabo, cara. Tá ligado? Se você quer fazer uma coisa ruim, não vai ser Deus que vai te impedir de fazer aquela coisa ruim. E nem vai ser o diabo que vai convencer você. Isso tem uma coisa muito mais a ver com o ser humano do que com qualquer coisa, né? Uhum. Cara, e aí vem toda aquela parada também de que estão sempre falando da questão do livre-arbítrio, causa e efeito e tal, que bate justamente nisso. Você tem que fazer, você faz o seu, sabe? Tanto que, por exemplo... No espiritismo, lá, assim, a gente, o espírita não acredita em inferno em si, um poço cheio de merda e fogo, sabe? Coisas desse tipo, não tem. Quando morre, o espírito ascende para um outro lugar, que é o plano espiritual, e dali ele vai fazer todo um roteiro para tentar seguir ele, entre aspas. E pra quando ele voltar na Terra, ele tentar fazer um caminho que torne ele bem melhor, sabe? Vamos dizer assim. É um... Isso aí é o normal. Melhorado, mas, né? Aí ele vai ter. Ele sempre. Assim, ele tem uma. O espírito, ele tem uma linha, né? Do ponto A ao ponto B, eu tenho que, sei lá, ser caridoso, ajudar e não sei o que e tal. Mas aí nesse caminho, ele. Não que ele seja mal, mas tipo, ele tem alguns desvios de caráter e ele não vai conseguir, tipo, ascender. Ir pra frente, sabe, virar um espírito melhorado, até você conseguir virar um espírito de luz, cheio de moral, e aí você vai sempre voltando, por isso que tem essa questão da reencarnação. Mas, quando você é uma pessoa, assim, uma pessoa execrável, muito maléfica, apegada demais aos bens materiais e tal, coisa tipo, tem o umbral, que chamam, que vamos dizer assim, é o mais parecido com o inferno, vamos dizer lá. Mas não tem uma criatura e tal. É realmente um lugar desolado onde você vai meio que passar por uma pena de novo até você poder voltar, sabe? É uma parada diferenciada. É como se fosse o limbo, né? Isso, é tipo um limbo, purgatório, sabe? Purgatório, né? Pra deixar, assim. Uma parada dessa. E além disso, né, de toda essa dificuldade, dessas confusões que a galera acaba fazendo, o segundo ponto que eu ia falar é aquela questão de que a galera tentando fazer isso parecer muito mais dark do que na verdade é. Então, meu, às vezes você vai pesquisar, você se depara com essas duas vertentes. Pessoas da igreja, conservadoras, o cacete, falando que é o diabo. E, lógico, o History Channel compra isso loucamente, porque vende e dá dinheiro, né? E pro History Channel é isso que importa. Isso. E do outro lado, você vê o cara que chega, Toninho do diabo da vida, falando grosso e não sei o quê. E, ah, eu falei com o diabo. E aí, tipo, porra, não tem nada disso, né? Se você for pesquisar mesmo a fundo, você... o próprio Lavey, ele tinha um pouco dessa parte ruim, né? De não, eu sou dark mesmo, de se vestir igual o Drácula e coisas do gênero, e falar que fez a missa assim assada e não sei o que, mas não fazia porra nenhuma, né? Tinha batida de polícia e o cacete, a mando da igreja em vários centros, em vários lugares, onde nego, nossa, tá, o capeta tá lá, velho, vai lá que o diabo tá lá. Chegava lá, tava os caras sentados em cadeirinha, trocando ideia, lendo livro, falando sobre a filosofia do satanismo de um modo geral, não sei o que, não tinha ninguém pelado, ninguém sangrando. Ninguém comendo cocô, nem nada do gênero. E aí os caras, ah, não, mas vamos falar que tava o capeta aqui, né? Demonizar. Isso é ruim. É. Essas duas vertentes são ruins, porque afastam a verdade, né? A verdade do satanismo é muito mais filosófica de conversa do que qualquer outra coisa. Você vê os próprios fundadores, os caras se vestem normal, velho. Tem uma vida normal, tem a família dele, não sei o que, é normal. É como qualquer outra pessoa do mundo. É igual qualquer missa... Ah, tudo que é meio que, entre aspas, secreto, que na verdade, depois ele criou a Igreja de Satã, né? Uhum. Em 66 mesmo. Mas até então, todas as pessoas pensam, tipo, é um bagulho muito secreto. E aí, tipo, tudo que é secreto, as pessoas criam uma imagem de ser alguma coisa ruim por e ser secreto. A ignorância também, né, Raul? Tipo, a ignorância. É. A gente falou lá no programa de BDSM. A pessoa que é praticante de BDSM, o cara acha que ele vive o dia inteiro de couro, chicote, é metendo o dia inteiro, é dando a bunda, é fazendo a loucura. Aí você vai ver a pessoa suave, de boa, tem a vida dela, tem os filhos, tem a família, não sei o quê. O cara que é satanista também. O satanista de Lavey, principalmente, que mexe muito mais com negócio filosófico, não sei o que lá, sabe? Tem as regras, lógico que tem. Tem as coisas que eles retiraram da Bíblia satânica, né? Que tem aquela questão de... Tem as declarações satânicas e tem as 11 regras. Que eu vejo muita gente confundindo, isso, né? Caralho, são os mandamentos. Não, não existe mandamento satânico. Você tem regras e declarações. E as declarações são meio que tipo coisas que o próprio capeta mesmo falou e não sei o que, coisas do gênero, que já é uns bagulho mais barra pesada. Tipo, meu, se alguém tipo, mexer com você, bota pra fuder, não perde tempo. Sabe, tipo, deu um tapa, não tem esse negócio de dar outra face, você vai pra cima e regaça, vai atrás dos seus sonhos e foda-se que tá no caminho. Coisas que se você botasse numa palestra motivacional, que tem a rodo aí no YouTube, e tirasse a palavra Satã e colocasse a palavra empresa, todo mundo compraria numa boa, né? Todo mundo acharia bonito pra caralho. Nossa, corre atrás dos seus sonhos, não sei o que, né? O mais irônico é que a gente hoje em dia é muito mais satanista, segundo o Lavey, segundo o satanismo do Lavey. Hoje em dia a gente é muito mais satanista do que cristão, sabe? Com certeza. Com Se certeza. Você for pegar pelas regras e as coisas assim, a gente é muito mais satanista do que cristão em si, sabe? É muito louco isso. Sim, as próprias regras, cara. Tem regras aqui que elas cabem muito mais do que muito mandamento, cara. Principalmente hoje em dia. Sabe, onde ninguém respeita porra nenhuma, nego tá xarope, principalmente na internet. Tem uma regra aqui que é maravilhosa, cara. Que é principalmente para as mulheres aí que elas vão gostar. Que é. Era essa que eu ia falar. Né, não avance sexualmente a menos que lhe seja dado um sinal positivo. Isso é uma regra satânica, maluco. É uma regra de convívio. Tá ligado? É. Aqui, ó, regra 9. A regra 9, não faça mal a crianças pequenas. Olha, cara, aí, tá aí. Na igreja satânica do Lavey. E aí, pra igreja que a gente chama aqui o cristianismo como um todo, é muito melhor você deturpar isso, né? É muito melhor você. Não, você não pode ter a igreja satânica, meu amigo, passando mensagem boa. Não, você não pode. Se é satanás, é ruim, acabou o ponto final. Então eles leem isso aqui e aí entra naquele negócio de leitura seletiva. O cara lê e ele só pega o que ele quer, tá ligado? Então ele vai ler lá a 9, não faça mal a crianças pequenas, e ele vai ler, faça mal a crianças pequenas. Porque ele já tá tão bitolado naquela parada, que ele fala, não, isso aqui não pode ser uma coisa boa, sabe? E é um erro, né? Se você quiser saber realmente o que é o satanismo, é um erro. Se você, enquanto cristão, enquanto religioso, quiser ajudar a condenar, quiser ajudar a demonizar algo que não tem nada a ver com o demônio, apesar do nome... para você é interessante. Mas como pesquisa, como conhecimento, é interessante a gente olhar sem o viés religioso, né? Deixa o viés religioso de lado e pesquisa. E é uma grande dificuldade hoje em dia. As pessoas não conseguem mais pesquisar e conhecer coisa nova, deixando o lado religioso e principalmente o lado político de lado, né? Ninguém mais consegue ser neutro para buscar informação. Você já busca a informação pendendo para um lado ou para o outro. E outra coisa, cara. No caso da religião. É verdade. E outra coisa, cara. A gente tem que entender o seguinte também. Se existem, vamos lá, livros de conhecimento, tanto cristão, quanto, sei lá, satânico, ou umbanda, ou ateu, eu acho que você não é obrigado a seguir um caminho e ficar nele para sempre, sabe? Porque eu posso muito bem pegar os mandamentos cristãos e os mandamentos e as regras satânicas e fazer e escolher coisas ali e fazer uma amálgama, uma junção. E, cara, você junta essas 11 com as 10 e você tá... Olha assim, cara, se eu seguir isso aqui, eu tô ótimo, tá ligado? Sim. Porque eu vou estar muito bem, porque eu vou estar fazendo a questão pro próximo, que é muito, que o cristianismo tem muito disso, ele exalta muito essa questão do próximo, de você servir ao próximo, ajudar o próximo e tal. E você tá na regra satânica, onde do Lavei, né? Onde, tipo, você tem que ter um tempo pra você. E aí você vai fazer justamente esse equilíbrio entre o ser, o eu e o ele, o próximo, sabe? Sim, é o melhor dos dois mundos, cara. Sim. Principalmente quando você leva pro lado feminino, cara. Você começa a ver as regras e tal, e puta, elas cuidam muito mais da mulher do que os próprios mandamentos. Que os mandamentos tratavam a mulher como objeto, né? Tipo, tem lá os 10 mandamentos. Não cobiçará a mulher do próximo. Isso que chega até nós hoje é a tradução da tradução da tradução da tradução da tradução, né? E tem textos muito antigos que apregoavam que estava escrito: não cobiçai a mulher, o boi ou a vaca, em algumas traduções, ou o terreno, né? A propriedade do próximo. E aí colocava a mulher junto no mesmo balaio como se fosse algo do homem, né? Como se pertencesse ao homem. E lógico, o mundo foi evoluindo, a igreja não é trouxa. E sempre que eu falo de igreja, eu falo de modo geral, de religião. Ela não é boba e ela falou, meu, vamos mudar isso aqui. E ela acabou mudando, né? Não cobiçará a mulher do próximo. E lógico, no masculino, né? Não tem um 10 mandamento, não cobiçará o homem do próximo. Porque o mundo sempre foi machista. Mas você vê aqui nas regras satânicas, tem uma aqui que é maravilhosa. É a 11. Ao andar em território aberto, não perturbe ninguém. Se alguém lhe perturbar, peça para parar. Se ele não parar, destrua-o. Porque, né, estamos falando também das regras satânicas que não dá boi para ninguém. Mas, puta, qual a mina que tá ouvindo isso que nunca foi perturbada andando na rua? Ou em qualquer lugar público, sabe? De cara mexer, de fazer cantada, de abordar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Até na internet mesmo, né? A Vanora mesmo foi abordada esses dias por um louco lá. O cara chegou e já queria... Chegar trocando ideia e não sei o que, e perguntou num grupo lá, nossa, não tem mulher aqui, não sei o que lá, e tipo, porra, se a Vanora fosse satanista, esse cara tava fudido, cara, ia destruir ele. E outra coisa, né, gente, o destrua não é você pegar uma pistola e destruir ele, matar ele, talvez pra, também, né, dependendo da pessoa. Mas é, não poder falando, bota... Expor o cara, botar um textão pra esse bolo. Exato, bota pra fuder, mano. Expõe logo, seu idiota. É que o satanismo tem muito a lei de Tilião, né? Lei de Tilião, porque não sabe a lei da reciprocidade. Como chamar? Não sei falar disso. Olho por olho, dente por dente, é isso. É, que tipo, você faz o que causa, tá ligado? E então, até um pouco mais, né? Tipo, se você me der um soco, eu vou te dar um soco e vou te dar um soco muito mais forte porque você me deu um soco e porque você mexeu comigo que eu tava quieto. Então não é só olho por olho, dente por dente, né? Senão seria assim, ah, você me dá um soco, eu te dou um soco de volta. E o soco aqui é uma metáfora, né? Mas é tipo assim, ah, você deu uma mancada comigo, eu vou te dar uma mancada fodida do caralho. Eu não vou te dar uma mancada igual. Ou então eu não vou nem te dar chance de dar outra mancada. Eu não vou nem conversar. É uma parada bem, né, extrema mesmo. Levando pra essa questão extrema. Lógico, ele não apregou a violência, nada do gênero. Tudo aqui é filosófico, né? Tudo aqui é filosófico. Na verdade, é tudo autodefesa, né? Porque não é assim também. Assim, o fator principal do Santa Luz é o individualismo. A partir do momento que é individualista, é a questão de autoproteção. Então, é como que você tá na sua área, você tá lá de boa, alguém chega e enche o seu saco, você vai ter que responder. Você não pode simplesmente abaixar a cabeça e deixar a pessoa te encher o saco até uma hora, você, sei lá, você morrer. Até você se matar de tanto de encheção de saco que você tem. Não, você tem que responder da mesma forma. E até pior, porque tem muita gente, como ele falou, pede pra pessoa parar. Ele não falou destrua direto. Tipo, não é a pessoa chega, você vai lá e dá murro nela. Tipo, a pessoa te xingou. Aí você tá, beleza. A pessoa vai lá e você vai direto dar um soco. Não. Você pede pra pessoa com educação. Se a pessoa não te obedecer, aí, meu filho, aí você mete bala. Exato. De uma forma ou de outra, é uma oposição inteligente, né? Porque você vê, isso aí tem a ver muito com o casamento também. Porque o casamento é uma instituição religiosa ali pra igreja, algo sagrado. E pro satanista, cara, se, você tá num casamento, você tá infeliz, foda-se, sai daí, acabou, divórcio, já era. E tem muita mulher que se mantém em casamentos infelizes por conta dessa questão religiosa. Principalmente o pessoal evangélico, né? Que o pessoal católico, muitas vezes você vai na igreja católica e ninguém nem sabe quem você é. Ninguém nem te conhece. O padre ou a galera da igreja vê você indo todo domingo e ninguém sabe da sua vida. Na parte evangélica, as pessoas, é uma comunidade, né, cara? Todo mundo conhece tudo de todos, é aquela coisa. E aí, se a mulher tá infeliz ali com o cara, se, vamos dizer, a mulher é esposa de um pastor e não sei o quê, já entra todo esse dilema. Puta, imagina se eu... Imagina que a galera da igreja vai falar e separou e brigou, sabe? E aí muita gente se mantém nisso. E o satanismo, às vezes, eles puxam isso, né? Na filosofia, meu, você tá infeliz? Sai daí, velho. O que importa na vida é a sua felicidade. A felicidade do outro vem em segundo lugar, que é uma coisa oposta ao que Jesus transmitiu e ao que a igreja transmite de forma sábia, né? Porra, vem a felicidade do outro, depois vem a sua, ou vem a dos dois juntos, aquela coisa toda, né? O satanismo com o Raul Flores é muito mais individualista, então ele olha muito mais pro eu. Cara, eu primeiro, depois você. Deixa eu comer aqui, e se sobrar eu te dou um pouquinho. Se não sobrar, tudo bem, vai lá e compra o seu. Tá ligado? Isso seria resolvido o problema de dar salgadinho pros outros da escola. Só que, lembrando de novo, que a gente tem que lembrar a questão do dogma e filosofia, sabe? Que dogma você tem que seguir aquilo, sabe? E já era. Não há questionamento. E filosofia, e quando é a filosofia, você vai pegar aquilo, você vai ler, vai estudar e vai, poxa, eu tenho um modo inteligente de pregar isso e também não ser rechaçado pelo que eu tô pregando, sabe? Que aí não vai ser bom pra mim também. E poder questionar, novo, né, você vai procurar o balanço. Justamente. Poder questionar, porque, tipo, quando entra em dogma, que tem muito a ver com religião, não só cristianismo, tem algumas outras religiões que são muito dogmáticas. É tipo assim, meu irmão, Deus é foda. Aí você não pode questionar isso, não há questionamento sobre isso. Nem na Bíblia, nem dentro da religião. Deus não é foda só durante a semana. Deus não é o Todo-Poderoso só quando ele quer. Não, ele é Todo-Poderoso o tempo inteiro, acabou e já era. Não há discussão sobre isso. Quando você entra na área da filosofia, que o Lavey puxa muito aqui, tudo é questionável, tudo é reflexivo. Tudo pode ou não ser verdade para uma pessoa ou para outra. Então, como eles vêm para quebrar regra, não existe regra, tá ligado? Não existe esse tipo de regra, não. Você vem aqui, você tem que fazer o ritual, você tem que dar o dinheiro, não sei o que. Não, cara. É por isso que o satanismo hoje em dia tem muita gente que abandona e vai fazer em casa. Tipo, o cara abandona os encontros e vai ficar fazendo só em casa. Porque não tem essa obrigação, não tem essa regra, né? O que a gente vê muito em igrejas, tipo, meu, você tem que vir, você tem que dar o dinheiro, você tem que manter, tem que ajudar a gente a sustentar, tem que comparecer. E aqui não, tem gente que fala assim, meu, você quer fazer na sua casa? Faça, o importante é você tá bem aí com você mesmo e etc. É bizarro pra galera que não conhece muito, tá ouvindo a gente falar disso, porque vocês que estão ouvindo certamente já tem uma imagem fixa, porque foi construída socialmente em vocês. Mas depois de ouvir esse programa aqui, vocês vão ter uma visão totalmente diferente, como aconteceu na galera do BDSM também. A gente recebeu muitas mensagens de nego falando, nossa, velho, eu pensei que era mó chucharia, bagulho é mó de boa, e eu já fiz muita coisa BDSM e nem sabia, e coisa do gênero, tá ligado? O nego vai sair muito mais satanista desse programa do que imagina. Pois é, só uma dica, se você tem uma família que é mais fechada, tal, tá, não sei o quê, e for pesquisar sobre, toma cuidado pra não... Janela anônima, olhando, né, né? Janela da punheta, por favor. Porque é foda, você bota aí, ó, satanismo, parece logo um pentagrama gigante, assim, ó, invertido, com um bolo, assim, caralho, mano. Imagina seu pai falando, ô filho, demônio! Vem que... Dá um B.O. da porra. Vai com calma, cara, tá, muito foda. E fica com a mão no outro tab. Aqui está meu dedo. Quebre meu dedo com a força da tua mente. Quebre meu dedo. Não vou esquebrar. Oh, não vou esquebrar. Não vou esquebrar porque não és o filho do capeta. Não vou esquebrar. Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. A gente vai puxar o templo de Sete, pra falar um pouquinho, né? Que deriva aqui do Lavey, que é esse ateísmo, esse satanismo ateísta, não sei o quê. Mas a gente tem também o satanismo teísta, né? É, o satanismo teísta, ele é bem contrário do que o Lavey fala, na verdade, né? Porque ele realmente acredita que o demônio, Lúcifer, é um deus, é uma forma que realmente existe, e também tem os próprios demônios, da mesma forma que tem os anjos na cultura cristã, né? Na religião cristã. E eles, grande parte deles, na verdade, tem muito da questão do sacrifício, mas também tem muito dessa questão também de, evolução do adepto, né? E tem que ter a questão da adoração, porque o Lavey não tem essa questão, uma imagem, um demônio gigantesco lá em argila, e as pessoas fazem. Dentro do satanismo teísta, tem isso aí. Sim. Realmente tem isso daí. E tem muito dessa questão dos rituais também, né? Essa questão da magia. O satanismo teísta tem muito mais essa questão da magia, que a gente vê muito por aí. Aqui no Brasil tem uma caralhada, mano. Tem um cara mega famoso, ele já foi no Joio Cacete, é Frader Goya o nome dele. Ele se diz um mago, não sei o quê, e ele puxa muito disso, das pessoas que realizam rituais e não sei o quê. Tem um ritual mega bizarro lá, que são 6 meses, cara. O cara passa 6 meses mega isolado, e ele fica fazendo várias práticas, vários rituais, tendo uma alimentação específica, vai uma pessoa lá pra dar muda de roupa pra ele, coisa assim, pra ele poder... Sim, sim. Eu esqueci o nome desse ritual agora, cara, mas é tipo um ritual pra ele falar com o próprio anjo da guarda, né? No final desse ritual vem o anjo da guarda e conversa com o cara. Só que o sagrado anjo guardião. Isso. Essa barra de rolê ocultista é foda, porque vem de várias escolas de magia, isso, e pela pesquisa que eu tava fazendo, tanto o de Lavey, né, já que ele tá junto ali com o Crowley, e esses outros, a parte mais teísta, né, do satanismo, eles pegam muito da parte dos rituais ocultistas, Golden Dawn, Telema, toda a parte de bruxaria, também, sabe? E aí tem muito dessa questão ritualística, questão ritualística, sigilo, de projeção do espírito e coisa assim, sabe? Aí tem muito dessa parte da magia contemporânea, sabe? Esse satanismo teísta é o que seria o velho satanismo, né? E o Lavey seria o mais moderno que a gente falou. Porque pelo fator de o Lavey, ele meio que aboliu grande parte. Tem a questão também da magia dentro do Lavey, mas a magia é muito mais coisa espiritual do que realmente física, né? Você invocar alguma coisa. Sim, com certeza. E entra novamente na questão da fé, né? Tudo isso é uma questão da fé, não sei o quê. Esse ritual mesmo é foda pra caralho, mano. Você começa a ler, você fica com o cu na mão, tá ligado? Acho que é Abramelin, eu acho. Abramelin, uma porra assim. Ah, é o de Abramelin. É, que é do livro de Abramelin. Tem caramba, todo tem toda uma lenda do livro de Abramelin, que quem pegou nesse livro morreu, tá ligado? E quem olhou pro livro ficou fodido e tal, não sei o quê, mas lenda de novo, sabe? E cara, pensa só, você fazer um ritual de 6 meses, você tem que estar muito, se isso não for fé... Em alguma coisa, em qualquer coisa, né? Eu não sei o que é. Exato, e você vê a mente... Pra passar por uma aprovação dessa, sabe? Sim, cara, e você vê como a mente do ser humano, ela tem poder sobre a gente, de uma forma bizarra. Porque você vê, o cara faz um ritual desse, de 6 meses, onde lá no ritual ele invoca um monte de demônio, e depois ele tem que ir mandando embora um por um, e no final o anjo da guarda aparece, não sei o que, ele conversa. Acho que ele tem uma bandeja de prata, né, ele põe no chão, e o anjo meio que escreve ali como se fosse um... Sabe quando você faz um bafo assim na janela, assim, ó, tá ligado? Sim. O anjo meio que dá uma baforada daquela na bandeja e fica algumas paradas escritas, uma coisa assim. O cara lê e aquilo desaparece, não sei o quê. E você vê, isso tem em muitos lugares com aqueles monges, né? Os monges em busca de sabedoria, numa filosofia, não sei o quê, e até em alguns monges que tem uma questão mais teísta, os caras se isolavam durante meses. Você pega os druidas, o Merlin clássico, essa galera se isolava durante anos, você pega hoje pastores de várias religiões, o cara se isola dentro do próprio mundinho dele durante anos e anos e anos e décadas. O cara vive 20, 30 anos isolado dentro daquela parada. Então, aqui o que a gente tá falando não é se é certo ou se é errado. A gente tá apontando o uso da fé, essa questão do satanismo teísta também dentro aqui da parada, de que se o cara acredita que é verdade, meu irmão, quem é você pra falar que não é verdade, tá ligado? Justamente. Você pode justamente. Não acreditar, essa... mas você não pode enfiar na cabeça do cara que não, você não acredita, você tá errado, né? Esse é a maior, é a maior força da questão ocultista mágica que existe. Se o ritual deu certo pra você, então já era, porque já, se você fez pra você, então fim de papo. Exatamente. Sabe? É muito bom. Nessa outra coisa dessa parte teísta também, que eu acho que dá pra falar, é o Asgoetia, os demônios de Goétia, sabe? Os 72 demônios lá, a clavícula de Salomão, que também, de novo, é uma parada ocultista, né? Que a história diz que Salomão, ele prendeu, ele tinha esses 72 demônios, essa corte de demônios, que serviam a ele, e ele deixou eles presos e fez todo um ritual pra você seguir e você chamar, invocar algum desses 72 demônios, pra ele servir a você, sabe? E aí você tem que tomar um cuidado foda, porque senão você pode ser pego e tem tal. Uma questão de símbolos, é uma questão de proteção no chão e tal. É bem sobrenatural. Você, né? não pode fazer de qualquer jeito, ou você não pode ser um cara iniciante na magia e topar com a Goécia, sabe? Senão você tá fudido. É muito tem, foda. Tem tudo isso. Eu acho mega interessante, mano. E novamente, mostra essa questão da mente, cara. A questão de como a mente, ela pode, através da fé e coisas assim, ela pode se quebrar de um jeito tão louco que ela pode meio que materializar, ou o cara pode ver coisas que na verdade não existem, mas como é que você fala pro cara que não existe? Se o cara, ele chegou num estado elevado de fé ou de concentração, ou chame do que quiser, que ele tá vendo aquela parada, mano. E você vê muito isso, por exemplo, com pessoas que têm, às vezes, esquizofrenia aguda, muito forte, onde a pessoa sente que tem alguém batendo nela. E aí os caras fazem testes, colocam a pessoa em aparelhos, e aí pegam uma pessoa, entre aspas, normal, dá um tapa no braço dela, ativam certas áreas do cérebro, coisa assim, a pessoa realmente tá sentindo você tocar, tá sentindo a dor, tá sentindo a pressão, a temperatura, tudo, tá sentindo tudo, normal. Aí você pega uma pessoa com aquela esquizofrenia, ela diz que alguém tá batendo nela, alguém que ninguém tá vendo, e o cérebro dela reage da mesma maneira que a pessoa que realmente tomou um tapinha reagiu. Então, tipo, pra ela é real, cara. Ela tá sentindo a pressão, ela tá sentindo a dor, o cérebro dela tá transmitindo aquilo pra ela. Só que pra gente que não tá vendo é uma coisa bizarra. Então mostra muito dessa coisa da mente, né? Pô, o cara vai pro meio do mato fazer um ritual desse 3 horas da manhã, escuridão do caralho. Ele pode se cercar de tanto misticismo, tanto ocultismo, tanta questão da magia, o medo, aquela expectativa, aquela parada, que a mente dele quebra, velho. Transcende e o cara realmente começa a ver um milhão de coisas. Eu não duvido disso não, maluco. Não tô falando que existe ou não. Tô falando que a mente da pessoa, ela pode chegar a estados tão bizarros que o cara realmente vê, escuta coisas, sente coisas, e não se trata de existir ou não. Porque, como eu falei, pro cara esquizofrênico, a pessoa tá ali, mexendo nele. Você não tá vendo. Não se trata de existir ou não, se trata do que o cara tá sentindo, né? Agora ficou denso sim, o papo, né? Sim, não. Sim. Agora você... Ah, metal! O nego tá com o cu na mão agora, não olha pra trás, não. Tem um espelho aqui do lado, eu não posso nem ativar minha visão periférica, senão vou... Não, olha aí pra você ver essa senhora que tá te olhando. Ah, não tem ninguém. Não tinha quando você olhou, não olha agora não. Aliás, quem quiser ter curiosidade, tem um filme que fala desse ritual aí, que chama The Dark Song, que é um filme do ano passado, se não me engano, que não é exatamente esse ritual, mas é um ritual bem parecido, em que é uma mulher, ela perde um filho, se não me engano, e ela tenta trazer ele de volta, e aí o cara vai ajudar ela a ficar 6 meses tipo, enclausurado a fazer esse ritual. É muito bom esse filme. Foda. Você me lembrou de um filme agora muito bom também, só que tem um final muito bosta, que é aquele filme do... com aquele cara, o Nicolas Cage, que eles fazem exorcismo de bruxa, uma coisa assim, eles matam bruxa. Caça às Bruxas? Ah. Acho que é. Pô, cara, esse filme era pra ser tão bom, mas quando os caras põem aquele diabinho 3D no final, pra quê, né, velho? Tem a menina lá, todo mundo achando que a menina era uma bruxa, e os caras têm que levar ela numa carroça até uma igreja no topo de um negócio lá, e aí quando chega lá não era bruxa nada, era o diabo que tava no corpo da menina. Podia terminar assim, o Exorcista é muito assustador por conta disso. Porque é uma pessoa, né, cara? É uma pessoa com espírito, não sei o quê, aquela coisa. Não mostra um boneco no final, um demônio sai, não. Mas lá no filme do Nicolas Cage, o nego quis fazer um bagulho 3D com asa e o caralho ficou uma merda, né? Isso aí, rapaz. Demônio em 3D é a melhor coisa. Nossa Senhora. Voltando pro satanismo real aqui, né? Saindo dessa parada toda de filme, de diabo voando pra tudo que é lado aí, 3D e o cacete. A gente tem também aqui o Templo de Sete. Que o Templo de Sete deriva desse satanismo do LaVey, né? Era um membro de lá, o Michael Aquino, que saiu falando que tinha algumas divergências, não sei o quê, pensava diferente em alguns pontos, saiu e fundou aqui o Templo de Sete, que tem uma filosofia muito parecida, né? Essa questão individualista, não sei o quê, mas que já pega muito mais uma abrangência de seres opositores, né? Que tipo, Sete, ele é da mitologia egípcia, né? Isso, e isso. Ele é o deus... o deus das areias vermelhas, o deus do caos, da seca, da destruição, trovão, tudo que meio que tá ligado com destruição, de fato, ele meio que tá englobando ali. Tanto que existe outro deus, se eu não me engano, é Horus, que tá lá junto pra, tipo, ei, pô, calma aí, pra dar aquela balanceada, né? Pra o mundo não quebrar. Exato, e ele pega vários outros deuses, né, de várias outras religiões, que são sempre esses deuses opositores, né? Tipo, da mitologia grega, ele pega o Prometeu, que não é um deus, é um titã, né? Um gigante, um titã, mas que se opõe a Zeus, né? Que se opõe a Zeus e leva o fogo para a humanidade, o conhecimento, toda aquela metáfora. Então ele traz muito mais essa questão da oposição de uma forma muito abrangente, trazendo também na questão filosófica do eu. Essas pessoas trazem a oposição para refletir e eles se tornam opositores ferrenhos da sociedade. Tanto que essa galera, eles não estão nem aí para essas regras postas como a moral da igreja ou coisas assim. Que até pouco tempo isso aí era uma verdade absoluta, né? Tipo, a moral e a igreja, ela andava lado a lado. Hoje você pode ser um ateu e você pode ter uma moral ok, né? Você não precisa ser um religioso para ter essa noção de moral. E antigamente isso aí era quase que regra, né? Se o cara não é religioso, até hoje em dia tem um pouco disso. Se você não é religioso, você é do diabo. Aí você fala, não, mas eu sou ateu. Ah, então você é do diabo. O cara, não, mas eu sou ateu, não acredito em nada disso. Não, então você é do diabo. O cara, não, você não tá entendendo. É engraçado, só um ponto rápido assim. É engraçado pensar que antigamente, assim, tempo medieval e tal, era inconcebível você ser ateu, sabe? Não existia o fato de você não ter uma religião, sabe? Isso é muito engraçado. Uns estudos e tal, que a questão do ateísmo, ela é muito recente, né? Realmente é muito recente, sabe? Sim. Porque era uma parada que você já nasceu, acho que até de tipo, dá pra até entender um pouco da evolução da mente humana, né? Com a questão de tecnologia e tal, e tudo isso que a gente descobriu. Onde, tipo, num tempo em que várias coisas que hoje em dia a gente julga banal, de, sei lá, de... Eu tô extrapolando aqui, mas vou estar, tipo, um raio caindo, sabe? O pessoal não sabia o que era raio no medieval, sabe? E aquilo era simplesmente uma forma divina. Mesmo que, se eu sou católico, então quem desceu esse raio foi Deus. Ou se eu sou de outra religião, foi esse Deus aqui que eu acredito, que é Thor que desceu o raio, sabe? Mas não existia ninguém ateu. É um negócio, cara, muito recente essa questão. Não, eu não acredito em nada, sabe? Isso é muito louco. Que entra até numa coisa maneira isso que você falou, Wilde. Que é aquela frase que diz assim, quando a tecnologia é muito avançada, aos olhos de um leigo, ela parece magia, né? E como a galera não tinha muito conhecimento de nada, meu irmão, a igreja chegava e falava uma coisa e já era. O cara abraçava, né? Falava, porra, essa instituição milenar, dona do mundo inteiro, tá falando? Quem sou eu aqui, um camponês que planta pois batata? É, pra falar, não, eu acho que não. Esse tema é bastante a época do alquimismo e também do iluminismo, né? Que era essa coisa de tentar fazer uma... Tirar essa coisa teocrática e, tipo, vamos pesquisar, conhecer como realmente é o ser humano, né? Isso até... volta um pouquinho atrás, lá na época do, da perseguição da caça às bruxas, principalmente. O mundo tá cada vez mais ateu, cara, porque mesmo com a reflexão, mesmo com a filosofia, antigamente a galera era muito religiosa. Se você pegar os pais da filosofia lá, os gregos, os caras eram muito religiosos, eles eram supersticiosos até o talo. E ao mesmo tempo os caras questionavam coisas e bolavam projetos e viam estrelas e naquela época falavam, não, a Terra é redonda e coisas assim, como a gente falou no programa de invenções, né? Coisas tipo extraordinárias, ao mesmo tempo, até hoje, o cara não deixa o chinelo virado. E coisas assim, tá ligado? Que tipo, o muro tá se tornando cada vez... muito. Sim, cara. E o mundo tá cada vez mais ateu, né? Tá cada vez mais ateu. Isso pra religião é péssimo, né? Então ela tem que também se adaptar a isso e ela vai liberando uma cacetada de coisas que ela tinha proibido. Tanto que se você pegar a Igreja Católica lá no tempo da Inquisição ali, meu, e pegar a Igreja Católica hoje, nossa senhora, virou sei lá o quê, tudo liberal. E virou uma religião de liberalistas, né? Pode tudo, quase, praticamente. Não, no tempo da Inquisição, você não podia, cara, se um inquisitor visse você falando na rua, meu Deus, esqueci a chave, ele pega assim, você no braço e tá na hora de ir pra salinha. Porque você disse o nome em vão. Como é que você fala o nome de Deus em vão, né, mano? É, tá falando salinha. Não, não. Já era, meu velho. Tava fora. Naquele tempo não podia fazer nada. Sim. Aqui está meu dedo. Quebre meu dedo. Com a força da tua mente. Quebre meu dedo. Não vou quebrar. Oh, não vou quebrar. Não vou quebrar porque não és o filho do capeta. Não vou quebrar. Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. E aí, do tempo de sete, a gente passa pro luciferianismo, que é mega interessante. É, o luciferismo, como o próprio nome já diz, é uma coisa teísta, é a adoração à imagem de Lúcifer, né? Tanto com a filosofia quanto com a religião. É, tem essa parte que é um pouquinho ateísta, mas eu acho que o luciferianismo é muito mais ligado à figura de Lúcifer, de fato, né? E é maneiro que quando você começa a pesquisar, cara, isso talvez venha desde a época romana. A questão é que ninguém nunca tinha estruturado como Lavey fez, né? Essas outras paradas que surgiram e que tem até hoje, vem muito do Lavey, porque o Lavey, que a gente falou no começo, ele estruturou, ele fez um molde, ele fez uma forma, né? E ele falou, gente, tem que ter os símbolos, tem que ter as regras, tem que ter as pessoas, tem um nome, tem um templo, tem um lugar de encontro, tem um isso, tem aquilo. Ele fez uma religião de fato, né? Essa galera não, era uma coisa muito secreta, era uma coisa muito pessoal. É, na Inquisição mesmo tinham luciferianistas lá, pessoas que acreditavam em Lúcifer, na França principalmente, né? Com aquelas ciganas e coisas do gênero. E nego nem sabia, cara. Sabe, aristocratas, reis... Pessoas mega importantes, burguesas, que eram luciferianistas e ninguém nem sabia. Porque não era uma coisa aberta, né? Não se podia colocar pra fora como se pode hoje. Montar uma instituição, montar todo um esquema, né? Isso lembra até um pouco, assim, pro pessoal que não tá entendendo, assim, as várias formas que a religião cristã tem, né? Tipo, dentro da religião cristã tem o anglicanismo, tem o calvinismo, tem o presbiteriano... Tem várias formas, tipo, basicamente, muitas delas, tipo, segue muitas regras parecidas, mas ao mesmo tempo também tem muitas regras diferentes. Tem e, sua tipo, identidade própria, né? Exato. E, tipo, o luciferianismo, como você próprio falou, antigamente não tinha um nome, simplesmente seguia. Mas foi com o Lavey que, foi, acho que posso dizer, foi o primeiro, né? Talvez Aleister Crowley não tenha sido... dito como primeiro pelo fator de não era satanista, ele era ocultista. Que muita pessoa pensa que ocultista e satanista é a mesma porra, mas não é. Né? Sim, o cara e pode ser... O... Desculpa, Raul, só um isso ponto. Vem desde antigamente. O quê? Desde antes até hoje. Isso vem desde antigamente até hoje, a galera confundindo tudo. Bota no mesmo balaio. Tipo, o cara pode ser um ocultista... E ser um satanista teísta, pode ser um ocultista, ser um satanista ateísta, e pode ser só um ocultista e não ter fé em porra nenhuma, ou pode ser só um curioso que mexe com magia, sabe? Ou o cara pode fazer uma relação entre a magia e a ciência, estudando a psique humana, e nem por isso ele é um cara do diabo, nem nada do gênero. Sim, inclusive já teve padres, né? E cientistas que eram ocultistas, né? Muitas vezes mexe com alquimia, e aí você pode dizer como um ocultista. E, tipo, como naquela época não tinha nome, e aí depois o Lavey criou, e aí depois veio várias, não tem só o Lavey, claro, tem vários do Templo de Sete, tem outras pequenas que tentaram na época que o Lavey fez, tentou, tipo, ficar chegar perto da, de tanto que ficou famoso, né? Mas não conseguiu. E depois o luciferianismo, né, se tornou realmente uma coisa real, porque começaram a criar regras. E depois veio o New Luciferianismo, né? Que aí já pegou algumas regras do Lavi e pegou, tipo, colocou dentro do luciferianismo. Exato. O Neo, o Neo Luciferianismo, trata muito mais dessa coisa que a gente falou, que se você colocasse numa palestra de motivação de empresa dita pelo Cortella, todo mundo ia achar maravilhoso, né? Mas ele trata muito mais disso, de tipo, ter aquela figura de Lúcifer como, mano, olha só o cara, olha como ele é foda. O Lúcifer tem problema? Ele não tem problema. Ele é foda? Ele é foda. Se ele quiser ser bonito, ele é bonito. Ele é bem sucedido, ele tem um lugar pra ele. Qual é o outro bicho que tem um lugar? Ninguém tem, mano. Deus tem o céu e ele tem o inferno. Olha como ele é importante. Abaixo de Deus, quem tá? Lúcifer. Olha como ele é importante. E coisas assim, sabe? Eles pegam essa figura... Febrini. Ah, diga, diga. Tem que falar isso aí que tu falou na voz de Cortella, tá? Ô, Lúcifer, que não sei o quê. Imagina o Cortella. Imagina o Cortella falando sobre o Lúcifer. Cortella, coitado, ele foi monge, estudou em escola religiosa a vida inteira, e o cara chega e fala, Lúcifer era foda, você é louco. A galera cai de pau. Mas é interessante isso que a gente tá falando, porque, novamente, isso é uma religião... É uma seita, é um culto, onde as pessoas colocam isso na vida delas. O que a gente tá falando aqui não é a nossa opinião, né? Aí o nego vai falar, nossa, o Febinho falou que o Lúcifer é foda. Não tô falando nada disso. Apesar de que se a gente for debater, ele é foda, sim, em muitos aspectos, né? Aí o Wilde, eu tô. Mas trata muito mais disso, né? Dessa questão pessoal e tal. O satanismo como um todo, ele trata muito da coisa pessoal, cara. Porque ele é uma coisa muito íntima, muito interna. É aquela coisa de, meu, quebre as barreiras, quebre as regras, dentro do convívio, dentro daquelas, né, daquelas coisas que eles colocaram. Lógico, dentro das regras humanas, nós temos as nossas leis, né? Nós temos congressos, leis, constituição e coisas assim, que, porra, você não vai sair arrebentando tudo isso. O que, por ironia do destino, ou não, a igreja faz muito, né? A igreja católica aí, como um todo aí, a igreja católica romana, já mandou lei pra cá do caralho, já ignorou um monte de coisa da constituição e etc. Até que hoje no Brasil, né, a gente fez um programa, não lembro sobre o que a gente falou, que a gente falou dos traficantes que bateram na mulher lá, que era mãe de santo, e mandaram tirar. E na Constituição tá dizendo que todo mundo tem direito à sua religião, né? E isso não faz de você melhor ou pior e tal. E é bem curioso você pensar como um tema como esse satanismo, que a galera já vem, meu Deus, é o diabo e tal, tem muito mais a ver com humanidade do que com coisa ruim, né? É verdade. Mas é aquela questão, voltando pra toda a história, né, de Lúcifer, assim, porque ele como o anjo que se opôs a Deus, ele acabou ficando muito mais próximo do ser humano, porque eu não sei bem a história, assim, é porque existem versões e tal, mas, tipo, tem aquela questão que ele sentiu inveja, de que Deus estava olhando muito mais para os homens e tal, e ele, como um anjo, que seria, tipo, um dos primeiros filhos de Deus, de fato, que realmente tinha poder e tal, ele se viu sendo subjugado, sabe, com aquela nova criação. Preterido, que, né? Que perto dos anjos, de Deus, não era nada, sabe? Era ralé. E também tem aquela visão de que os anjos, quando chegaram perto dos humanos, viram que, tipo, eles não eram, sei lá, só um bando de macacos de roupa, sabe? Que tinha toda aquela questão do sentimento e da evolução, do livre-arbítrio também, e a inveja de que, não, essa nova criação que Deus fez é muito melhor do que eu, sabe? Eu tenho essas coisas aqui, mas, tipo, eu não posso fazer o que eu quero, sabe? Sim. Aquela brincadeira... Vem... Desculpa, Yuri, só um ponto. É aquela parada do desprezo e da inveja, né? Tem essas duas vertentes. Acho que até na Bíblia brinca muito com isso. Da coisa do desprezo, não. Vamos desprezar a humanidade, que eles são os bosta. E ao mesmo tempo a questão da inveja. Puta, olha só como eles são felizes e como a gente tá meio que estagnado, né? Ninguém morre, ninguém pode ter um relacionamento, ninguém pode gerar vida, ninguém pode se contradizer. O livre-arbítrio não se aplica aos anjos. Apesar da galera, né, gostar de falar que se aplica a todo mundo, não se aplica. Os anjos, eles são meio que formas do próprio Deus, né? São meio que uma parte de Deus. E Deus não vai questionar ele mesmo, porra. Deus não vai falar, quer saber? A partir de amanhã eu tô do lado do diabo. Ele nunca vai fazer isso. É verdade. E aí, tipo, mostra que o Lúcifer, ele é aquele que cortou os laços. Cortou os laços mesmo, não quero mais isso aqui. Sofreu consequências severas, tanto que ele caiu do paraíso pra ir pro poço, pro Sheol, pra lama, sabe? Uhum. E lá ele foi distorcido, foi deformado junto com outros e tal. Tem toda essa questão da galera que desceu. E aí vai começar. Só que aí fica complicado também dizer, porque muito virou tipo história. Sabe? Sim. Gente que criou tal coisa. Traduções, tem coisa que foi tirada. Né? Traduções, tem coisa que foi tirada de texto apócrifo. Que aí texto apócrifo tem uns que a igreja não diz que não tá junto. Não é canônico, tem uns que diz que são. E aí vai misturando muita coisa, sabe? Essa parte é até meio complicada. Tanto que. Eita porra! Nossa, fiquei sem ar. Satanás! Apertando seu pulmão. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Vai lá. Caralho. Tanto que muitas e muitas obras, sabe, que fala de demônios, satanás e tal. Até, pronto, um negócio que tem muito, velho, que fala muito de demônio é anime, velho. Anime fala muito de demônio. E eles têm uma visão muito particular de tipo de Lúcifer, de Satanás e tal. Até porque eles fazem muito essa crítica ao catolicismo e essas regras ocidentais, sabe? Que querendo ou não, o catolicismo ele é tipo o retrato do ocidentalismo, sabe? Para o japonês. E aí você vê nessas obras em geral, tanto orientais quanto ocidentais, sabe? Que muito da história de Lúcifer é diferente, tem muito ponto diferente, sabe? Tem uma galera que diz que ele é arcanjo, mas ele nunca foi um arcanjo. Tem uns que diz que ele foi o primeiro anjo, sabe? A questão mesmo do nome Lúcifer, que é simplesmente filho da luz, sabe? A galera, tipo, já demonizou esse nome, você não pode... Não coloque o nome do seu filho de Lúcifer, porque ele vai sofrer um pouco. É igual o Hitler, mas né? Não pode colocar nunca. Mas é bonito, tá ligado? E aí tem muita coisa que difere, sabe? Aí eu acho até que, tipo, nessa questão do luciferianismo, é foda porque ele tem um leque monstro pra você criar muita coisa até, sabe? Porque fica nessa dúvida até de quem é esse ser, essa entidade, sabe? Sim, com certeza. É o Ozzy Osbourne acabou. Eita, e a questão também dos demônios, né, cara? Isso aí que você falou de que anime, desenho, em geral, assim, você vê que quando os caras vão falar de coisas como demônios, diabos, sei o quê, eles colocam tudo isso que a gente falou. Coloca Sete, coloca Bafomé, que era um outro deus pagão que não tinha nada a ver com igreja, não tinha nada a ver com cristianismo, mas nego já falou, não, isso aqui é o diabo e já era, e deu uma merda, sabe? Então, tipo, coloca tudo no mesmo saco, né? Até hoje em dia. O cara vai lá e, não, aqui é Baal, é não sei quem, é Beelzebub. Belial, qualquer nome feio, o nego põe lá de diabo, lá e já era, e quando você vai ver, são vários demônios de várias religiões diferentes. Demônios entre aspas, né? São várias criaturas etéreas de várias religiões diferentes que ao longo dos anos foram sido enfiados nesse saco sem nem saber por quê, e que muita gente olha pra essa galera e tira os pontos positivos, né? E fala, pô, esse cara, como ele era foda nisso, olha como ele era foda naquilo, não sei o quê, que é o que a galera do luciferianismo faz, né? Então tem toda essa relação. E pra fechar, a gente vai entrar aqui com o metal. Por que que o metal tem toda essa ligação aí com o satanismo, com o diabo, aço, com não sei o quê? Cobre! Alumínio, carrinho! O fogo, mármore! Tem uma relação muito próxima pelo que a gente vem falando, que é o quê? Essa questão do adversário, da oposição. A filosofia rock and roll, ela sempre veio muito como essa coisa rebelde, né? Como essa coisa de ser ali o contraponto, desde a origem do rock até hoje, desde Elvis Presley, até antes com blues e coisas do gênero, sempre era um contraponto, né? O blues era acusado de ser uma música muito sedutora, de que as pessoas ouviam. É, o anarquismo, né? Exatamente, né, cara? Então, o metal, ele chega com isso. E aí você vê, são músicas, são letras, são cara, tem camiseta do Slayer, que até a gente que é mente aberta assim, você fala, caralho, velho, como é que o cara vende uma camiseta? Caralho! antigamente, é, quando eu comecei a ouvir metal, eu tinha medo de ouvir camiseta do Slayer. Agora eu tenho trocentas camisetas do Slayer, do Gorgoroth, eu não tô, quero que se foda agora. Exato, né? Porque, em muitos ritos, em muitas missas negras aí do satanismo aí, onde o pessoal realiza, tem a questão das músicas do metal, né? Tem a inserção do metal nessa religião e tal. E vem com isso, com as letras e não sei o quê. E a igreja, novamente, demonizando o próprio metal, né? Que mais tem por aí é nego falando que o metal, o rock and roll, é música do diabo. Aí nego já mete o símbolo do chifrinho lá. E aí, puta, acabou de fuder. Que é o heavy metal, é do capeta mesmo, já era. E tem muito mais a ver com essa coisa da oposição do que de ser capeta ou não. Porque, para pra pensar, a gente pega muita letra de metal, de rock and roll no geral, que critica a igreja, né? Que critica essas instituições, assim. E você, sei lá, pega e me cita 4 bandas de pogode que faz isso. Sabe, ou 4 grupos de pagode, ou então 4 grupos de forró, ou sei lá, até lá pra fora, você pegar outros estilos, né? A galera fala de outras coisas. O metal, o rock and roll, ele fala muito mais disso. Ele tem essa questão da pode chamar até de coragem, né? De se opor a esse tipo de coisa e tal, e como consequência também tá sendo demonizado junto com todo o satanismo que a gente falou aqui, né? É, a questão do sensacionalismo de imagem, né? Tipo, tudo que se contraria é errado o resto, sabe? A questão de manada. E, inclusive, tem muito, como chamar, membros de banda de heavy metal que são católicos, sim, tá ligado? São padres, porra. São padres, são caras que são padres, que estudaram em igreja, aliás, em colégios religiosos a vida inteira e coisas assim, sabe? Por isso, inclusive, que vem o conhecimento, né? O cara tem um conhecimento foda, sim, sobre isso, porque ele estava ali dentro, ele pesquisou aquilo e etc. É, muito estudo teólogo, né? Não é só... Sempre tem, claro, que tem os pessoal de banda de heavy metal que cantam mais pela imagem, né? Pelo sensacionalismo. Tipo, ó, aquela pessoa tá fazendo isso. O cara corta a cabeça de um boi e taca lá na... pro pessoal do... como chama? Pra plateia. Tem. Mas também tem muito mais do que as pessoas que realmente estudaram pra conhecer, pra criar letras e pra, sim, falar e criticar, né? Com certeza. É. A gente pode dizer o seguinte, tem o metal da Dinamarca e o do resto do mundo. O da Dinamarca é satanista de verdade. Os caras queimando igreja, matando integrantes. Isso mesmo. Aí, Stella, dá pra dividir. É foda. Já é outro lugar. É outro nível, né, mano? Mas é muito maneiro ver isso, né? É maneiro ver que tem espaço pro contraditório, tem espaço pro opositor. Porque senão, cara, acaba virando uma ditadura religiosa, né? É uma espécie de ditadura religiosa, onde você não tem oposição, onde não pode fazer oposição, onde só aquela galera tá certa e quem não acredita naquilo tá errado. E isso aí é ruim, né, cara? Ainda bem que isso tá acabando cada vez mais. É, graças ao Deus Macarrão que tá ajudando a gente. Deus Macarrão. Macarrão. É do demônio, hein? Tudo é do demônio. Macarrão Bafomé. Tudo que não é da igreja do demônio. É claro. Deus PlayStation 4 que já é. We focus on your death. Sim, cara, isso é muito doido e... Peraí, me dá um minutinho, cara, um minutinho só, vou abrir o portão aqui, eu já volto, um minuto. Beleza, tá bom que a gente pode deixar uma mensagem aqui. Uma mensagem secreta? Pra Febrino estiver ouvindo, a gente falar. Febrino, o 12º mandamento satânico é lave o pinto, pra não ter nenhuma doença. Puta que pariu, lava o pinto. Ai, caralho. Isso me lembra da minha namorada falando do Twitter. Que tinha uma campanha. Que vai ser? Raul, lava esse pinto! Não, pra mim, eu não tenho. Não. Não era pra mim. Eu lavo meu saco todo dia, rapaz. Que falta de respeito é esse? Ah, o saco é uma coisa, o pinto é outra. É o lavo saco, o pinto, conjunto inteiro, pacote, combo. E aí, gostou desse ACC?